É o novo búfalo do Marajó, evolução. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. Aí, DJ Rafael Garciano! Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro, vai acabar! Vamos lá, DJ! Vamos lá! Balança! Estremece! Faz a galera balançar! O búfalo chegando hoje, Macapá no meio do mundo. E oferecimento de eletrônica Nascimento, Arge Brindes, Gráfica Policone, Atalanta Hotel, Deputado Doutor Fulano, NC Eventos, Açougue, Muitos Amigos, Céu, Calçados e Magazine, Realização Vila Tecção, na P, Produções e Eventos. O nosso búfalo chega, detona, hoje no meio do mundo. A evolução chegou. DJ Rafael Cassiano. Alô, DJ Rafael Cassiano! Pode botar geral do escuro e não faz assim, ó. Só quem gosta de fazer a mão no escurinho pode botar um bracinho pra cima aí. Vai cantar bem alto, vai ficar legal. Vocês vão. Eu que vou partir. Bora começar. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor. Só quem tá solteiro, quem tá casado, quem tá apaixonado, vai botar o bracinho pra cima, balança pro lado e pro outro e canta bem alto, pra ficar legal. Pra cantar bem alto, quero ver você. Canta bem alto, Macapá. Eu de você não quero nada. Como é que é? Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Você eu vivo e morro, mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Se a Michelle Foruza, obrigado Michelle, vereadora de Macapá. O Elivão, Jaguinho e Amada, a todo mundo em peso, obrigado pela moral de vocês, tá legal? Posso chorar. Amigo do G Magrão, 3D. O Mariano por aí também. Meu amigo Wagner WG, obrigado, Júlio da Fato. Meu filho. Tá do MTM, amanhã você é o MTM, viu? Segura, segura. Pra cima aí, quem é sincero, quem nunca traiu na vida, pode botar um bracinho pra cima também. Mas só quem é sincero e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem se garante amanhecer faz barulho. Banda 007. Vamos lá! Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Vamos fazer o coral de vigia. Sem jejum de amor. Um abraço pra você, tá do berço hoje. Ah, o louco coral, como é que é? Que não falei no seu ouvido as frases de amor que não vale nosso cobertor. Se eu soubesse dançar, proibido até parece impossível. Quer saber? Eu necessito ter de volta o seu calor. Quem sabe dança, mano? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Meu parceiro Ramon, obrigado Ramon, equipe Mega Bounce. Estão aí presentes com a gente, seguidores do Al, nosso búfalo do Marajó. Valeu, garoto! Banda 007. você não veste sua roupa e sai. Como é que é? Esquece de uma vez que a gente fez amor. Quando pensei que estava apaixonado. Ô meu Caleb, considerado, um abraço pra você também, já aí com a gente. Alô, Caleb! Um abraço do Rafael. Rafael Cassiano! Enquanto você dorme, penso em nós dois. Ai, ai, ai. Preciso conversar e você diz depois. Meu amigo Gibran, um abraço pra você também. Quando pensou que. Broléu! Na cama. Só porque me deu. Olha o Marlon Grande Isabelense, meu irmão. Tá passando pano. Você foi me perdendo entre os dedos. Amigo Dedé, pelo aplicativo do Búfalo. Um abraço pra você também. Você foi insensível no amor. A minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Amigo Júnior, Yasmin, Raíssa de Belém. Sua roupa. Valeu. Vai embora de vez. E o quê? Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pegue sua roupa e vai embora de vez. Ah, gente, pra quem não sabe, não sabe, aqui nesse mesmo local, dia 31 de dezembro, o Réveillon. Uma a Vila Texana com a banda Calypso, despedindo a Joelma. E a banda Magníficos. E com certeza, vai ser a arrebentação total. O Búfalo do Marajó, a evolução. É o novo Búfalo do Marajó, evolução. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. Pra quem dá valor assim, ó. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Não tem coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Edilson de Macapá. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Rodrigo da Fazendinha, o Léo do Águia. Jogou nossa história no bolso. Da cadeia de aço, meu irmão. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Quer saber, filha? Quer saber? Palmas, vai! Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher. Vamos junto! Agora se está aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando pirote, curtindo na balada, jogando virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando pirote, curtindo na balada, jogando virote. Você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. Meu amigo Alão, um abraço pra você, meu Deus, pai, tá garotinho da Mixi. Tá todo mundo em peso na evolução, filho do cabeça. Búfalo do Marajó. Você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração. O Devilson Souza. Volta a galera da farmácia popular. Volta. Do MCP. Um abraço pra vocês. Caralho! Você não merece o chão. Gente do J-Lédio, meu irmão. Eu te dei. Deixa eu tiro meu chapéu. Jogou nossa história no poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Quer saber? Palmas, vai! Palmas pra você. A evolução. Você merece o título de melhor mulher do mundo. Agora se está aí de camarote. Eu bebendo gel, tomando cirote, curtindo na balada. Cara de mal, sem ninguém na geladeira. Já aqui com a gente também, toda a produção do Estrela de Nazaré. Um abraço com muito carinho do Rafael Cassiano, valeu! Curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Já já tem a pressão do mundo. Procura amigo que eu vou te contar, por favor, acredite. A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche. Doutor Rui, amigo vira peixe. Eu vou te contar, por favor, acredite. Amiga Rana por aí também, pirando o cabeção, valeu. Vou pra realizar um fetiche. E eu me dei bem, eu me dei bem. sou time da GDP. Um abraço pra você, Xandê. Meu parceiro Rick da Evolução. Bora, Rick, bora lá, seu high tech. Búfalo, Búfalo. Já não quer mais fazer amor. Só eu e ela, agora eu era amiga dela. Agora eu era amiga dela. Não quer mais fazer amor. Só eu e ela, agora eu era amiga dela. Eu era amiga dela, agora eu era amiga dela. Eu era amiga dela. Essa aqui especialmente feita pro Isaías CTs. Ele e as amigas dele. Vai! Búfalo do Marajó. Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite. A mina que eu fico é louca, me chama pra realizar um feito. O amigo Tadá, parece loucura. Meu parceiro negro também já é igual a gente virando o cabeção se embriagando. Me chama pra realizar um feito. Eu me dei bem, eu me dei bem. Tô tipo cachorro no osso, filhão fez o verme. Amigo Marinho, não sou passando pano. Eu me dei bem, uma morena e uma louca. Vai te encharcar que amanhã tem som automotivo lá na exposição. Já não quer mais fazer amor. Só eu e ela, agora eu e ela, amiga. Wagner WG, bora, Wagner! E não quer mais fazer amor. Só eu e ela, eu era amiga dela, agora eu era amiga dela. Eu era amiga dela, eu era amiga dela. Ai, papai, agora eu era amiga dela. Eu era amiga dela. Dela. Para isso aí, CD! Bota pelo Rio Avião, vai que cola e rola! Vai. E o nosso búfalo dentro! Vocês escutarem esse som? Lembrem! Joga a mão pra cima, todo mundo! Quem tá solteiro, com a mãozinha pra cima aí, vai! Vai, safadão! Vai! Vai, safadão! Vai! Vai, safadão! Vai, safadão! Avisa que eu cheguei! Avisa que eu cheguei! Equipe Mega Pau, meu amigo Ramon, obrigado, Renan, Gilson, Piquinho, Volorinho! Quando ela chega, é o baile que me chega no Dark Red. Ela se ocupa neguete, destaque na capa da sexy poderosa. E maravilha. E onde passa? E onde passa incomoda. Onde passa incomoda. Enjoada da mente. Vai, por sinal, você encontra canecas do Búfalo do Marajó personalizadas. E camisas aqui ao lado direito com o grande Eduardo de Belém. Tá legal? E camisas de Belém e canecas com Belém. Ela se aqui ao lado. Vale. E pode chamar que eles vão. E por causa do zum zum zum. Tá no giro de ritmo. Ela porta, ela forga. Tem um som doce de andar na moto. Se gosta de andar na moto. No curso mais básico. E tem Armando Black. GNP de Macapá. Yasmin Carvalho. Obrigado, Yasmin. Chá do beijo hoje. Beijão pra você, minha linda. Alô, Janinho das Angues. Pra cima, garoto. A evolução chegou. É o novo búfalo do Marajó, evolução. Rafael Cassiano é quem vai tocar. O búfalo do Marajó, você vai se amarrar. Olha a mãozinha pra cima, quem se garante amanhecer, muito chapado, muito doidão aí. Joga o bracinho pra cima, quem tá solteiro? When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. Só quem tem fé em Deus pode botar o bracinho pra cima. Brown. Quem tem fé no papai do céu pode botar a mãozinha pra cima. Baby. E joga a mãozinha pra cima, balança pro um lado, pro outro, pro um lado, so pro outro, pro um lado, pro outro. Quem tá solteiro dá um grito. When I met you in the summer. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro. E dá-lhe soquinho pro céu, dá-lhe soquinho pro céu. É pra cima. Sai do chão! quero ver. Say you never to... E quem é flamenguista faz um chifrinho. I ain't tryna do what everybody else doing, just cause everybody doing what they are doing. Mundo. Joga a mãozinha pra cima, dá de solteiro pro céu. Vai, vai, vai, é pra sair do céu. Rafael Cassiano. Aí o seguinte, quem se garante amanhecer com o Búfalo vai botar os dois bracinhos pra cima assim, ó. Só quem se garante amanhecer, joga a mãozinha pra cima, bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. E quem tá solteiro dá um grito. Quem é sincero pode botar um bracinho pra cima que eu quero ver. Quem é sincero com a mãozinha pra cima e faz um chifrinho aí. Quem já levou um chifre vai botar um bracinho pra cima. Não, não, sem migué, sem migué. Já levou um chifre, pode botar o bracinho pra cima aí. E quem já meteu um chifre com a mãozinha pra cima, e assim ó, balança pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, e assim ó. Demora, obrigado, Daiane Braga. Denise Gordo, salve, patrocínio oficial do Feirão da Malha. Valeu. Ela sabe como é que faz na hora da treta. Então, Jaquinha, pra ver o apoio, meu irmão. Eliane, Jackson, Rafael, pra você, Magia. Que gravei esse pretinha que teu bumbum balança. Que gravei esse loirinha que teu bumbum balança. Que gravei esse moreninha que teu bumbum balança. É no funk! Que faz tum tum tum e a menina dança. Que faz tum tum tum e a menina dança. Que faz tum dança, faz tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, e a menina dança. É o novo pique na comunidade, dança os adultos e também as crianças. É o novo pique na comunidade, dança os adultos e também as crianças. Todas as crianças. Faz que faz tum, tum, tum, e a menina dança. E faz tum, tum, tum, e a menina dança. E faz tum, tum, tum. Manda meu sargento, manda meu sargento. Dança. Convoca todas as. Galera do conjunto. Marcelo, obrigado, Francisco, Arthur também. Vitor, e peso na área. Se envolve a vida. Alô, Jubran. E faz tum, e faz tum, tum. E faz tum, tum, tum. E a menina dança. E faz tum, tum, tum. E a menina dança. Vem ser feito já pego. Joga a mãozinha. 5, 4, 3, 2, 1. Põe a mãozinha pra cima e grita. Segurou. Na produção, pode botar geral no escurinho. Pode botar no escurinho geral. Isso, geral, geral, geral, geral. Aí é o seguinte: só quem gosta do escurinho vai botar um bracinho pra cima aí. Quem acha que fazer a mão no escurinho é mais gostoso, pode montar a mãozinha pra cima também. Assim comigo, joga a mãozinha, dá de soquinho pro céu, soquinho pro céu, pro céu. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Hey! Hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Joga a mãozinha em cima, assim, ó! Só quem sabe canta pra ficar legal, quem sabe canta? Você! Quando penso em ligar pra você, alô, Guilherme das Angas, pra cima, garoto! De todas as vem com a gente, vem com a gente! Eu não quero criar esperança. Olha o mini bruxo Bruno Lima! Quem sabe quando vai? Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você muito. Então, eu queria tirar você da minha. Eu já te encontrei. Só quem tá apaixonado vai cantar bem alto, bem alto! Ele grita bem alto. Mas como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? Esse nome que ele grita bem alto. Esse búfalo é uma loucura e vou trazer meu parceiro DJ Josias. Alô, meu DJ, como é que tá por aí, meu irmão? Vem comigo, meu irmão, peço tá uma loucura aí, ô bitch! E a gente abraça o parceiro Wagner da Bruxinha por aqui com a gente. Obrigado, Wagner! Meu parceirão Raul e Ravinha, tá aqui comigo. Greg Lauer, o Greg Lauer, o rei dos periquitinhos. Tá na área. Vamos de novo, meu boneco, meu boneco, meu boneco, meu boneco. Meu irmão, pelo amor de Deus. Oh, Josh! Vai, vai! Vai, vai! Olha a pressão! Búfalo. Na condição, estourei logo o Xandão. É de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaitetuba. Se liga nas... Meu amigo Tatá, um abraço pra você, com muito carinho, garoto, pro Tatá. Com um vinho bem suave, vem com nós curtir o baile e as baletes. Não pressão, não pressão. Sou linda menina, sou da balete no clima. Subiu? Aí, Léo! Segunda-feira eu vou invadir a fazendinha, eu te afronto. Que chega a roupa de cena, calcada tá de olho e a balete não esquenta. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual do jeito que os moleques viram. Sou linda menina, que chega a roupa de cena. Falou, Ricardo, vou te ligar agora, Salomão! Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Quem é do Flamengo dá um grito. Quem é vascaíno joga a mãozinha pra cima. Dá-lhe soquinho pro céu, soquinho pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. E quem se garante amanhecer faz barulho. Gira, 3, 2, 1, vai! Acabou, acabou! maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um superpoder. Como é que será? É no Charminho, é no Charminho, é no Charminho. E vai no Charminho, vai no Charminho. A mulher que tá solteira pode botar o bracinho pra cima aí que eu quero ver. O homem que tá solteiro vai botar o bracinho pra cima também. E vai no Charminho, vai no Charminho, vai no Charminho. Vai, vai, vai, vai. E assim, ó. É, quem diria, quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Mas quem diria? Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Pego no bolso o rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Não pressão, não pressão, não pressão! Shake me! Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. Meu amigo do jeito Anderson, obrigado DJ Caveira, galera do Alisson. Você fala, Adriano, Gisele, o Almir, DJ, Almir Ferrari. Tá aqui presente com a gente, valeu galera do Louro. É a refrigeração, chama. Tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. No fim do movimento, você fala, fala, fala, fala. Quem tem um vício vai cantar bem alto pra ficar legal. Vamos lá! Pois senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. O amigo Magno, obrigado, Léo! Em você, lá do Águia, oh, Wilson Ju. Gustavo, amigo Júlio, viu? Obrigado, Rick Hi-Fi, está aí com a gente. Você é parceiro do Rafael Cassino. Vamos lá! Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Te faz, eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és. Só quem tem um vício, quem é viciado, vai que eu também alto. Pronto, ficou legal. Minha. Você. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, tu. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Marajó. Me adoma, suco, coração dói, né? Quando a gente gosta. Minha amiga Randa, doutor Rui, amigo Mira Peixe, sai do pedaço com a gente. Eu fiz só... Alô, Ricardo Muximijo. Poxa, com dó. Fala, Salomão. Quando a gente se dá demais, entrega o corpo. Amigo João, meu equipe, saldo e cuia, obrigado. E a patroa ao lado, meu irmão. Bora ver. E ela não quer nem saber. Pinta e borda com você. Acho que diz foi sem querer. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Não sou vingativa, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe um dia eu posso até te perdoar. Mas vou ficar com quem só pra depois te perguntar assim. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quer na cara. E a dor machuca o coração. Abraço aí também com o meu carinho, os seguidores do Badala. Nossa, obrigado pela moral de vocês, o fã. Cara do WhatsApp aí, realmente, o Rafael Cassiano tá nesse grupo do WhatsApp, muito, realmente, muito badalado. Obrigado pelo carinho de vocês, tá legal? Todo mundo uniformizado, curtindo com a gente. Banda 007. Olha a mãozinha pra cima. Pro Búfalo do Marajó, eu vou. Olha o chapéu de vaqueiro! Com o chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badalação. Com o chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badalação. Esse bu Búfalo é uma loucura, tem que tirar o chapéu, meu irmão. Vamos lá! Búfalo do Marajó! Chega mais aqui com a gente, Jarder. Bora ver, bora ver. Qual é o considerado Bisteca Batidão? Alô, Bisteca! É, Beth. Tudo Murilinho, obrigado, Bolacha. Olho, pega lanche também. Nossa história chegou ao fim. Tudo bem, confesso que sinto. Opa! Em mim, bem, é Batidão, foi bem ao vivo da rádio aqui. Vamos lá, Batidão, vai lá, vai lá. Carinho, galera do Pará, que realmente estão aqui com a gente. Meu parceiro de Velhos Carnavais, DJ Mariano, meu amigo do DJ Magrão também. Meu amigo particular, o grande Júnior da FAC, do Cheguei Presentes com a gente. Obrigado, Wagner W. Toda a galera do MTM aqui com a gente, invadindo hoje. Se ligando pra curtir a evolução. Amanhã a gente vai encerrar. Hoje vai encerrar a gente, irmã, a gente vai encerrar vocês, viu? Josias, como é que tá por aí, MDG? Vamos lá! Ô, família! Já estamos aqui ao vivaço. Aí, com meu parceiro Tinho. E também, meu parceiro Mr. Cris, ao vivo na FM, viu, amigo? Estão aí jogando essa peça pra todo mundo, pra todo o Brasil, através das redes sociais de Boqueiro Dizer. Viu, Tinho? Um abraço pra você, um abraço, amigo Mr. Está aqui cobrindo esse grande evento maravilhoso. E pra nós, é uma satisfação muito imensa estar de volta na terra mapaense, onde essa terra realmente acolheu o nosso Búfalo do Marajó. Obrigado, viu? Obrigado a todos nossos amigos DJs que estão aí presentes nesse grande evento maravilhoso. Hoje, aqui, na Arena Marco Zero, a Vinha sacudindo, balançando e estremecendo. Essa música aqui, Josias, pra quem não sabe, é a música mais tocada ainda em todo o estado do Pará, aqui em Macapá, no Maranhão também. Essa música aqui é o hino. Começou aqui, essa música é sucesso e arrebentação. Quem sabe canta pra ficar legal. Vamos lá! Essa música é realmente o meu sucesso, meu irmão. 07. Alô, Carlito Branildo! Aldinho Produções e Eventos Vila Texana! Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha... Deixa eu mandar um abraço, minha mãe Lia. Isso aí, com a gente, beijão pra você, viu? Só você conhece. Falou, Brandi Isabelém, só abraço pra você também. Do meu coração, foi com badalação que me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você. Vem com o mando. Tem DJ, Rafael, Josias e Darlan. Eles estão... Só quem sabe que mandou. Búfalo do Marajó, é o Búfalo do Marajó. Quando berrante você vai entender que o meu amor é só pra você. É o Búfalo do Marajó, é o Búfalo do Marajó. Quando berrante você vai entender que o meu amor é só pra você. Escuta. Não tá tocando! Caralho, caralho. Sabe o que ela quer? Chifa, chifa, chifa, chifa, chifa. Joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó. As duas mãozinhas pra cima. Cruza no céu. Chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra. Dá-lhe uma chifrada. Chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra. Fazendo besteira, de dia eu tô casada. De noite tá solteira. De noite eu tô solteira. De noite eu tô solteira. Alô, Belly! Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu. tapadinha, hoje eu vou falar pra tu. Até sexta manhã, faz barulho aí, Macapá! Búfalo! Hoje eu sou o resultado. Meu irmão, pelo amor de Deus! O seu descaso, isso faz me sentir como um beija-flor, procurando flores. Será que errei? Simbora. Ter te amado e ter me entregado. Segue dois do Badalo, um abraço pra vocês com muito carinho! Léo, Jurubinho! Super-herói! Como é que tá, tudo beleza? Tenho esse camarão amanhã, meu irmão. Que nunca jurou por amor. Não, não, não veja em mim. Tenho um super-homem, a prova de tudo. Se é assim, você é pra mim. A criptonita me toca e fico fraco. Diz que acabou o amor. Diz o que eu vou fazer. Diz que é natural. Diz... Amigo Lucas Oliveira, obrigado, equipe seguidores do Badala. Um abraço pra vocês com muito carinho. Tá legal, do Amazônia, Fuzil também. Fazer. O amigo Nilson, Jamaica, de Tuba. Dia vai cantar essa música aí, ó. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Vamos lá. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Bora pro Lima Gravações. Mas veio você. Sabe, canta pra ficar legal. Vocês melhor do mundo. Pra essa doida ver. Batidão, batidão, batidão, assim, ó. Joga a mãozinha pra cima, faz o chifrinho, mãozinha pra cima. Vai, gira esse lacinho, e gira esse lacinho, e gira esse lacinho, e gira esse lacinho. Joga! Faz o chifrinho, é. Baby, no badalação ela beber. Búfalo. Toda sensual ela me envolver. Faz um chifrinho. E um amor que eu te levo pro meu. Então vem. Baby, no badalação ela beber. DJ Fábio, Rafael, José. Amigo negro, preta de Macapá. Faz um chifrinho. Paulo Júnior, Michael, Edilson de Macapá também. Os paqueiros estão de olho na mina. Mas não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. Mas a minha me ficou no vendo tem que misturar. Josias, bota na pressão, Josias, bota na pressão, Josias. Vem de lá, vem de lá, vem de lá. A Vinha sabe que encontrei agora aqui no meião da galera, Vinha. Meu parceiro Canequinho. Tá na área, grande Canequinho. Luna Melancia, equipe GDP também na área. Um abraço, viu? Léo do Aia. Chora, parceiro Bandang, um abraço pra você, Bandang. E mais pra aqui, o parceiro Hugo. Também o Jurubinho da área, minha. Mas aqui por aqui, parceiro DJ Amora. Obrigado, Amora. E ele sempre, Mas eu gostaria antes, de saber o seguinte, Rabinho. Cadê as mulheres gostosas de Macapá, meu irmão? Será que é só isso, Rabinho? Me fala, Bolivarami, como é que tá a sua visão panorâmica aí de cima, Rabinho? Realmente a visão panorâmica aqui, a arena tá lotada de ponta a ponta. Tá encostando bochecha com bochecha, meu irmão. Já pra mais, eu acho, de 10 mil pessoas aqui na Arena do Meio do Mundo, José. E realmente, muita gente adentrando a invadir uma fila quilométrica lá na parte externa pra adentrar, sim, pra curtir nossa evolução. Meu amigo Bob Show, chega aí com a gente. Tá aqui o Bob, É, o grande Bob Show, tá aí na área, meu irmão, tá no pedaço. Vamos lá! E a Bobo também tá no pedaço, olha o Bobo! Malu Branca Isabelice. Parceiro da Oficina Três Irmãos também. Fala, Jubrão! Búfalo. Esse búfalo é uma loucura, tem que tirar o chapéu! Meu parceiro Léo, bora, Jurubinho, pra cima! Estúdio 10 Produções, a sua melhor produção.